mais uma sessão da Irmandade Nerd. Aqui é o Du. E, peraí. Ah não, é só o Vênus. Que merda, mano. Aqui é o Galo fazendo mais transar o mundo de magia, dragões e teleporte. Ei. É, já começou, já. Polêmica. Todo programa tem que começar com esse eita, porque tá louco. Esse diálogo já começa. Sou crítico. Causador de intrigas. Ou seja, não faço nada de bom e chego que os outros fazem. Exatamente. Parabéns, muito. Belo rótulo seu agora. E é isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre Game of Thrones. A sexta temporada. Sobre a sexta temporada. Se você já participa do Irmandade Cast, já escuta os nossos casts, você deve se lembrar que já teve um cast nosso sobre Game of Thrones. Aí a gente teve aquele tempo de hiato, ficamos sem postar nada. E estamos voltando, logo que já acabou a sexta temporada essa semana. Você está escutando depois que acabou a temporada, então parabéns. Se você escutou muito tempo depois, parabéns também. E é isso aí. Que merda! Eu pensei que ele ia falar dos spoilers. Que... Vai ter spoilers, então. Eu não quero saber de spoiler, você vai ter não spoiler. Ainda. A gente dá spoiler mesmo, não tá nem aí. Mas também quem é que vai fugir de spoiler de Game of Thrones a essa altura do campeonato? É, tá bom. Vamos lá. É isso aí, galera. Mais uma temporada dessa série gigantesca que está se tornando, que se tornou Game of Thrones. A série, mais uma vez, que eu gosto de dizer, sempre baseada nos livros As Crônicas de Gelo e Fogo. E ela ultrapassou finalmente os livros, né? A primeira temporada aí sem depender dos livros. Juju, você que leu os livros, o que, que você acha disso? É o que eu comentei com vocês um tempo atrás, que é como se fosse um jogo de RPG pra gente, né? Pra quem leu o livro, a série tá parecendo um jogo de RPG. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, Dungeons and Dragons. Tem a história principal, tem o... tem a história principal. O mundo. Tem um mundo, tal, o mundo já foi criado, e os caras pegam, você que joga RPG, compra um livro, entende um pouco da história e escreve o seu roteiro. Faz a sua história em cima desse mundo. Então a sexta temporada começou a fazer isso. Já não tem os livros como base, então tá saindo da cabeça dos roteiristas. Tem um pouco de base, né? Porque o Martin deve ter passado alguma coisa pra ele, pelo menos o mínimo, né? Só pra poder fechar a sexta temporada e fechar a série. Pra não destoar muito dos livros. Né? Então, pra mim, é normal, tá sendo. Eu já tô assistindo sem expectativa nenhuma, tô assistindo sem preconceito. Então, esperar pra que saia logo o sexto livro e comparar, né? O problema é que a gente vai ter isso, né? Comparar. Antes era comparar o livro Quer dizer, a série com os livros agora vai ser diferente. Vai ser o livro baseado na série da sexta temporada. Será que ele vai conseguir fazer melhor? Será que ele vai... não vai? O Martin tinha falado que ia fazer diferente. Será que ele vai conseguir fazer diferente? Porque a impressão que dá é que o segmento dessa temporada, que é meio que uma temporada de encaminhamento pro final, é exatamente o que os fãs, o que os telespectadores assistiram, que todo mundo tava assistindo, era o que todo mundo esperava, o que todo mundo assistiu nessa temporada é o que o pessoal já esperava. Então minha dúvida é, será que ele vai fazer tão diferente assim? O que que ele vai fazer de tão diferente? Então, o que eu achei interessante também dessa série, dessa sexta temporada, é assim, veio sendo construído várias teorias, então os roteiristas estão jogando com a plateia e pra plateia. O que eu quero dizer, eles estão querendo jogar, eles não estão querendo, por exemplo, criar coisas novas. Então, beleza, vamos lá em algum site, algum fórum que está tendo uma teoria. Porra, essa teoria é legal. Então o que eu posso fazer? Vou usar. Será que é isso mesmo? Eu achei que essa sexta temporada foi muito mais para os fãs do que eles continuarem a história. Sim. Porque, meu, sei lá, achei muito estranha essa temporada, assim. A temporada foi muito foda, foi muito da hora. Sim, mas a diferença da temporada foi o seguinte: eu tava falando esses dias com um amigo meu. Continua muito boa a série. A série continua boa. Só que a série ela perdeu a sua principal base, certo? Que são os livros do Martin. Então ela perdeu as características do escritor. Isso. Foi só isso que aconteceu. Ela tem uma série boa, tem ótimos personagens. Vamos dizer que um escritor está fazendo um livro, ele morre no meio do processo e o outro vai continuar. Olha a loucura aí. Que não aconteça com o Martin. Mas por mais que ele tente chegar ao próximo possível do escritor original, ele não vai conseguir. Vai ser uma outra forma. Mesma forma, uma série de filmes que perde o diretor no meio uma trilogia de filmes que perde o diretor e continua com o outro diretor. Vai ser da mesma forma. Vai ser dada uma nova visão, quer queira ou não. Isso aconteceu com a série. Por exemplo, essa temporada não houveram surpresas. Isso que eu ia falar. Não houveram surpresas. Aquilo, a surpresa é a característica do Martin. Eu lembro quando eu andando na rua, lendo o primeiro livro, e daqui a pouco a cabeça do Ned rola. Eu queria morrer ali. Aí depois eu lembro que eu dei um soco na parede mais próximo que eu tava. Mas, mano, eu tô vendo que ele aqui, o principal do livro, acaba de morrer nas páginas. Tá, mas... Não, são coisas que aconteceram. Aí se você for ver a estrutura das séries, a primeira temporada terminou com a morte do Ned, a segunda temporada terminou com a Batalha do Água Negra, que ninguém pensava que o Tyrion ia ganhar. A terceira temporada terminou com o Casamento Vermelho. A quarta temporada terminou com o Tyrion matando o pai dele, que foi foda. E a quinta temporada terminou com a morte do Jon e a Daenerys sendo capturada lá pelos coisas. Essa temporada, tudo o que aconteceu, todo mundo já imaginava. Ninguém suspeitava que isso ia acontecer. Então esse ineditismo, esse tipo de coisa, acabou. Mas não deixa a série ruim. Não quer dizer que a série está ruim. Só que a série mudou, o tom mudou. Assim, a base deles mudou, é como se numa série de livros o diretor tivesse mudado. Eu acho que a única surpresa dessa série, dessa temporada aqui, que foi por conta do, como o Eduardo falou, do Martinho, foi aquele jogo de palavras do Odor, né? É, mas aquilo é do Martin, né? E assim, então, é isso que eu tô te falando. Então, é isso que eu tô te falando. Que a maior surpresa da temporada foi essa, mas foi com base no Martin ainda. O ruim é que isso é específico, tá ligado? Uhum. É uma coisa específica. Nos outros, sempre são acontecimentos grandes. Como eu falei, a morte do Ned era um acontecimento gigantesco. Morreu, os caras mataram a mão do rei. No outro, que fez a guerra, né, que aconteceu em Westeros. No outro também uma coisa imensa. E sempre foram coisas grandes, mas nesse em específico não foram coisas grandes. Isso que me incomodou. Mas, de toda forma, assim, como eu falei, a série continua boa. Não tô sendo hater de falar que a série é uma porcaria e que agora eu não vou assistir, que agora destruam a série. Só tô comentando o fato de que a série mudou o tom, agora ela é mais óbvia, agora ela joga mais pra galera, como o Júlio falou no começo. O que a gente comentava também antes, né, que a série não é As crônicas de Gelo e Fogo, sim, Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones isso, é só do, o nome do primeiro livro, só isso. Pois é. Ela joga ali, o negócio dela é a parte do hétero, a intriga. E nessa vez nem teve tanta intriga, né? A intriga nesse. Só teve aquela intriga mais da parte do. Do ali de Porto Real, ali, o Alto Pardal, mas o restante. Pelos núcleos, eu achei melhor partir pelos núcleos do que partir pela ordem cronológica, pra não ficar daquele, ah, vai e volta, tá ligado? Uhum. É porque os núcleos não se conversaram durante essa parte da série. Olha, começar... só, mas querendo ser original, é só. É, pois é, tá vendo? Começar pelo núcleo mais rápido, o menor núcleo, que foi o núcleo do Sam, que ele demorou vários episódios pra chegar ao sul de Westeros, enquanto outras pessoas viajam o continente inteiro em duas cenas, o cara demorou metade da série pra atravessar o Westeros só pelo mar. Mas acontece, né? Às vezes o mapa deve estar achatado, né? Porque não tem satélite, essas coisas. Às vezes do sul pro norte demora muito mais do que do leste pro oeste. Vai, né? É um mundo mágico, ué. E o Sam saiu lá pra virar um mestre, né? Nessa brincadeira aí, o mestre morreu, né? O último Targaryen, depois dos. O último Targaryen, né? Legítimo ainda. Como é o nome dele? Aemon, né? Aemon. Ele é Aemon, pronto. Aemon morreu, cento e poucos anos. Ele era pra ter sido rei, pra quem não sabe, é uma história interessante. Procurei na internet, só que ele abdicou. Aí o Sam chegou na casa do pai com a mulher lá. O pai não aceitou ele, como ele já imaginava que ia acontecer, e ele deu uma de homem, né? Saiu correndo. agiu como homem pela segunda vez na vida dele. A primeira foi quando resgatou a menina e foi pra Vila Velha. Chegou lá no último episódio, que ele foi andando de costas, fazendo moonwalk. Ele demorou séculos pra chegar lá. E quando chegou lá, primeira vez que mostrou Vila Velha, né? Eduardo, você leu os livros, não? Não cheguei a ler os livros. Então, nos livros, Vila Velha também não era mostrado. Foi mostrado só no... acho que no epílogo e no prefácio do último livro, né, Júnior? É. E mostrou pouquíssima coisa. Mostrou que é uma cidade mística. Mas eu gostei daquela biblioteca, eu só achei ela pequena. Pequena? Achei. Você é louco, mano? Achei pequena, mas achei até interessante que eu vi a reportagem. Fãs percebem easter egg no último episódio, aquele... não é planetário, é planetário que fala? É planetário, aquele planetário do começo, da abertura da série apareceu. O globo. É, aquele planetáriozinho lá. Eu falei, olha, mas isso é um easter egg, o negócio deixou bem claro, tem um foco, a câmera focou no negócio. Mas acho que não teve nada além disso. O que vocês acharam do Sam? Você acha que ele foi covarde de não ter enfrentado o pai? Ou o Sam, eu acho que o Sam é bem aquele personagem estrategista. É aquele personagem que vai descobrir segredos, mistérios, fraquezas. E ele levou a espada. Você esqueceu de comentar que ele levou da casa do pai dele aquela espada que é feita com... do Aço Valíria. Isso, esse aí. Então é bem... tá bem na cara de que ele vai descobrir segredos e tal. E vai entregar a espada talvez pro Jon Snow, será? Junto com fraquezas e segredos que ele tenha descoberto. É, o aço valeriano, ela mata os White Walkers, né? Que é o que acontecia com a espada do Jon lá, né? Com certeza vai ser importante, muito importante na guerra do Jon Snow. Mas o interessante é que ficou um furo bem grande. O pai dele, com todo aquele ódio, na hora que ele percebesse que ele levou o aço valeriano, ele ia botar homens atrás dele. É. É. Assim, ficou sem noção, né? Tá ligado? Ele a pé com a mulher e um bebê. E, mas... olha que é uma espada que ele considerava tanto, que ia passar de geração em geração. Sim. E tava na cara, mano. Na cara pensando... de todo mundo. Tipo, o cara acorda de manhã, eu vou dar uma caminhada matinal. Ah, minha espada tá valiosa. Ah, deve ter esquecido em algum outro lugar. Eu fiquei imaginando, o que será que a mãe dele fez pra não deixar o velho mandar o porro atrás dele? Ele ficou assim, meio sem explicação, né? Mas aconteceu, né? Acho que é isso, Luciano. Não tem muito mais o que falar. É, não tem tanta coisa, não. Deixa ele estudar. Ele ficou lá, bem isolado. Acho que apareceu 3 episódios só, né? Foram 2, 3 episódios que ele apareceu. E foram cenas pequenas. Não, pior mas, é a mina lá que não pôde entrar na biblioteca, ficou esperando na sala de espera. E a gente viu o primeiro funcionário público, né? De Westeros. É, igualzinho o cara. Deixa pra lá, velho. Parece os caras de funcionário público que você chega na parte de trás. É. Cara, já vi desses aí, mesmo. Já. Pois é. Parece uns caras que trabalham no coisa, né? Banco do Brasil. Petrão. Próximo. Não, mano, por que ele voltou, tá ligado? Eu achei estranho, por que o cão voltou? Ah, mano, eu acho. Assim, beleza, eu gosto do cão, ele é um cara, é um personagem que eu gosto. E eu acho que nos livros ele também não morreu. Sei lá, eu tenho minhas dificuldades. Porque o Martin, ele costuma matar o povo, ele costuma matar mesmo. Só que ele não deixou especificamente que o cão morreu. Eu fiquei em dúvida, assim. Cara, como é que aconteceu no livro? No livro foi o seguinte, ele tava sentado, ele tinha pegado, lutado numa taverna e tava ferido. Mas não foi com a. Não, lutou com os caras qualquer. Foi até uns caras que a coisa queria matar, mas aqueles bem genéricos. Aí ele foi andando com ela, né? Até o momento que ele caiu do cavalo e não conseguia mais andar. Aí ela deixou ele escorado numa árvore. Aí ela falou assim, me mata, por favor. Ela foi embora e não matou. Igual aconteceu no coisa, só que não teve a luta, entendeu? Com a Brienne, foi com os caras quaisquer. Entendi. E não falou que ele morreu, tá ligado? Podia ter passado alguém e ajudado ele. Que é o que eu acho que aconteceu. Minha teoria dos livros são essa. Mas todo mundo reclamou na série, né? O que vocês acharam? Eu achei uma porcaria ter ele voltado. Então, vamos lá. Nessa parte que você falou aí do Marte e tal, de talvez voltar. Né? Eu tava lendo uma certa vez uma entrevista dele, que ele falando desse negócio de matar e retornar com o personagem. Ele explicou isso com o Jon Snow, porque esse negócio nos livros de matar e retornar é o seguinte: o cara, quando morre, quando ele retorna, ele não retorna como ele era quando morreu. Assim que ele explica, por exemplo, da falha. Ele falou que foi uma falha do Tolkien ter matado o Gandalf, porque ali na hora que ele derruba, que ele cai com o Balrog, ele morre. Pra ele, ali era pra ele ter matado o Gandalf. Não tem mais Gandalf. Gandalf morreu ali. Mas lá na frente a gente sabe, morreu o Gandalf cinzento e voltou o Gandalf branco. Beleza. Por isso que eu acho que o Sandor Clegane não vai voltar. Porque pra mim já deixou claro que ele morreu ali. Não precisa especificar, o cara morreu, ele não tá respirando mais. Se ele voltar com esse cara, eu acho que vai ser muita falha, velho. Mas porque eu esqueci isso, meu gajo. Não, mas... Ele tem a característica de deixar bem claro que o cara tem morreu. Tem personagem que ele também já deixou da mesma forma e morreu. Que, que levou coisa mais fraca e morreu. Porra, mas, mano, o cara levou tudo aquilo e não morreu, mano. Não, mas aí alguém pode ter passado. Assim que a área passou, saiu. É igual no livro. Então, mas na série até o cara falou: ah, mano, você tava cheio de verme, você já tava só o pó, mas a gente conseguiu te pegar e voltar. Porra, sim. Pra quê? Pra quê? Eu sou mais. Ó, é aí que eu acho. Não bate, eu não. Preferia. Não, é. Eu preferia que eles tivessem colocado a Catelyn, a Coração de Pedra, do que ter voltado com o Sandoker Glenn. Não. Será que ele não encontrou lá a tribo sem bandeira lá, o exército sem bandeira lá, como é que não sei o nome dele? Não, lá não, na série ou no livro? Na série, tô falando, na série, será que ele não encontrou aquele grupo dos sem bandeiras lá? Não foi pra fazer uma ligação com ela? Quando ela voltar? Ele só voltou por isso, eu acho. Então, mas se você não acha também que se colocar ela agora não vai ficar muito tardio pra ela entrar? Eu não acho, não. Não, mas eu acho que sabe o que vai acontecer? Eu acho que ela não vai voltar. Eu acho que vai ficar. A Melisandre vai encontrar eles e vão ficar com a Melisandre, assim, esse negócio com a Melisandre. Acho que o esquema vai ser com a Melisandre, não vai ser com a Catelyn, não. Eu acho que vai ser uma. Ele vai ser. O cão vai ser uma ligação da Coração Lady de Stone Pedra. É, eu acho não acredito em Lady Stoneheart, não. Eu acho que ele vai colocar ela a par das coisas, sei lá, não sei. Ele vai ser um cavaleiro dela, não sei. Alguma coisa do tipo. Eu acho que o Clegane vai matar o irmão dele, vai ter a chance dele que vai conseguir matar o irmão dele. De novo? Matar de novo o irmão dele. É, vai destruir o irmão dele dessa vez. Nossa. Acho que vai ser ele. Mas toda forma, né? É mais, muita especulação, ninguém sabe o que vai acontecer com ele. Enfim. Eu ainda preferia que ele tivesse morto. Teve gente que aplaudiu, que gostou. O cara apareceu. Eu gostei. Essa série foi engraçada assim. Parecia. Alguns episódios pareciam muito, cara, filme da Sessão da Tarde. Eu vou falar mais lá na frente de alguns episódios que teve, que parecia muito. Por exemplo, o oitavo episódio, pra mim, o oitavo episódio foi muito Sessão da Tarde, mano. Foi o mais fraco, né? Que era uma preparação pro épico, né? E o retorno do Kergan também parecia ser uma coisa. Eu acho que é até por isso que vão ser 7 episódios, porque realmente teve muita coisa estendida em algumas coisas. A próxima temporada serão 7 episódios, já está confirmado para quem não sabe. Porque ficou muita coisa estendida. Realmente o oitavo episódio foi bem lento, podia ter resolvido bem mais rápido. Aquelas partes de Meereen lá sem noção nenhuma. E também essa parte do que o Júnior estava falando aí. Essas partes todas elas foram bem estendidas, bem. Não era necessário. Até que você falou disso aí, desculpa a minha ignorância, eu vi. Desculpa não ter entrado muito nesse assunto, mas eu vi no Twitter que disseram que vai ter mais 2 temporadas. É confirmado isso? É, confirmado pelos caras. Vai acabar em 2018. 2 temporadas, 7 episódios cada uma. Então é. Essa temporada foi totalmente caminho pro final mesmo. Isso, vai ser caminho pro final, não tem mais nem o que fazer. É, não tem o que fazer, né? Temporada provavelmente vai ser a luta entre eles, né? O Jon Snow se preparando pra lutar contra o Exército Branco, ou pedindo ajuda no final. E lá no sul acontecendo a caída da Cersei, esse tipo de coisa. Não, mas, na minha opinião, tem que ser isso mesmo, tem que ser caminho pro final mesmo. Tem que fechar mesmo. Centro de Westeros corre rio e as torres gêmeas lá. É torres gêmeas que falam? É, né? É, do World Trade Center. Não, como é que é? Não, como é que fala? Como é que fala? É, Twin Towers, né? Sei lá, esqueci agora o nome. High Tower, não é? Não, não, as torres lá do Frey. Ah, não lembro. Que branco. Mas as torres lá dos Freys, né? E os corre rio. Eu acho ali que foi muito corrida, aquela parte do correio. Corrido não. Assim, ninguém mais se importava com aquilo, tá ligado? É. Foi sem sentido, eu acho. Sei lá. Não me apeteceu. Não trouxe consequência nenhuma, né? Porque o Jaime foi lá, recuperou o castelo, o peixe negro morreu, aparentemente, né? Pelo que a gente sabe. Pelo que deixou transparecer. Não, não matou, não apareceu ele morrendo também. É. Nos livros ele foge. Olha aí, vai voltar lá na frente. Nos livros ele foge, né? Não apareceu nem o corpo dele. Nos livros ele foge. É, mas o Jamie falou que matou, os Frey falaram que matou, e agora falar que não matou é embaçado, né? O que eu achei interessante... Ele saiu nadando. Não, ele saiu no livro ele saiu nadando, né? Caraca. Mas de toda forma, ali foi, acho que foi pra dar alguma coisa pro Jamie fazer, tá ligado? Mas... pra causar aquele final e pra gente se importar com aquele final da área. Pra mim só cagou mais o Jamie ainda, porque só mostrou que ele é mais pau mandado ainda do que a gente esperava. É, então, mas o Jamie, mas coitado, ele é um cavaleiro, né, velho? Ele tem as obrigações dele, de certa forma, né? Não, mas a construção que ele teve na temporada que ele ficou junto com a... com a Brienne. Com a Brienne, mas o fraco ele cresceu dele, muito. Aí, vem nessa temporada, dele. Ele deságua de novo. Mas o fraco dele é a irmã dele. Se ele tiver influenciado pela irmã dele, ele é um merda. Ele tem que estar longe da irmã dele pra ele se mostrar. Se ele tiver perto da irmã dele, ele não consegue fazer nada. Não, mas aí ele falou que ele tava longe da irmã dele, queria conquistar o castelo e só falava da irmã dele. Não, ele não tava longe, ele tava amando da irmã dele. A irmã dele mandou ele fazer aquilo. Então ele tá. Quando ele tem a influência da irmã dele, ele não faz nada. Ele é um zero à esquerda. Agora quando ele tá sozinho, ele sabe tomar as decisões dele. É. Vamos pra área. A área começou chato pra cacete, né? Porque esse treinamento dela, todo episódio aparecia ela apanhando por uns 2, 3 minutos. Até que teve aquela reviravolta lá do teatro, que eu achei sensacional. Sim. É uma ótima aula de história pra gente mostrar futuramente como é que as pessoas veem a história e como a história é de verdade. E pra resumir. Porque é uma das coisas que eu mais bato o pé quando eu vou falar de história, que a história a gente vê a história de uma forma completamente fantasiosa, não foi daquele jeito que aconteceu, igual tá nos livros. E aquele teatro é nada mais nada menos do que o fato, né? A história aconteceu de um jeito e eles retratam do jeito que eles vão falar. É, se você tem um fato e a versão é melhor, fica com a versão, né? Com certeza. Então, aquele teatrinho lá, ela acompanhou e depois se arrependeu, porque ela não é má de verdade, né? Ela se arrependeu de não ter matado a mulher e foi perseguida pela menina. Houveram milhares de teorias em relação àquela menina e nenhuma delas se concretizou. A menina era a menina mesmo e morreu. Nossa, mano, que é maluco. Eu acho da hora ver essas teorias, cara. Porque tem umas teorias que é incrível, que o cara fala que não, que aquilo ali ela tá imaginando. Que, mano, que cara, a Arya e ela era a mesma pessoa, né? É, falaram que ela era a Arya. Falaram que a menina era o Sir Forel. Falaram tanta coisa. Ah, esse é outro, né? Todo mundo, quando alguém vai, fala a área, todo mundo, Ciro Forel. Porque também deixou saber se ele morreu ou não. É, isso que é fogo. E já ouvi falar que quem treinou ela lá também, em Bravos, foi o Ciro Forel. O Jack Agar é o Ciro Forel, também já ouvi falar nessa. Mas já acabou que nada se deu em nada, né? Nem a área era. A área não era. Ou a menina lá não era Ciro Forel, nem o Jack Agar era Ciro Forel, e ninguém era Ciro Forel. E ela não era a área, e nada era a área, e a área era ninguém, e a área virou alguém. Entenderam, né? A explicação? Uhum. O que importa é que o treinamento dela serviu e ela pôde usar os poderes. Apesar que eu acho que o Jack Agar não deixou ele de graça. Eu acho que a ordem lá dos homens sem nome lá, eles sem rosto, eles têm alguma coisa, um interesse nesse negócio em Westeros, por isso que deixaram embora. Eu acho que não foi de graça, não. Não sei, nessas religiões, se você for ver, as religiões que realmente têm poder, dos sete ninguém viu poder nenhum, certo? Sim. Mas a religião da árvore antiga a gente viu poder, porque aconteceu com o Bran já, usa os poderes. O com a região do fogo lá, do Hollow, tem poder. Isso aí é indiscutível, já ressuscitou várias pessoas. E essa religião do sem rosto tem poder, porque faz os caras usar aquela magia de trocar rosto. Eu acho que ele vai ser importante aí quando for pra última batalha. Pelo menos o conhecimento, alguma coisa. Acho que ele tem algum interesse nesse negócio de preparar ela e deixar ela embora. Vamos torcer pra que tenha alguma coisa, né? E talvez a única surpresa da série toda foi ela matar o Frey, né? Aquele negócio das tortas existindo nos livros, mas é outra forma completamente diferente. Mas ela matou o Frey ali no finalzinho. Eu acho que foi a única surpresa da série. Eu acho que desse episódio, desse episódio, pra mim foi a cena mais legal que teve foi esse. É, pois é. E a décimo episódio tava muito morno. Aí eu achei da hora esse episódio aí. Essa parte, né, do episódio. E você, Dezinho? O que você tem a falar da área? Eu achei estranho no momento que ela saiu, né? Aquelas inconsistências, né? De que ela começou a andar pela cidade tranquila, ficar vendo aquele laguinho, eu achei meio estranho. E ela tomar aquelas facadas no bucho e sair fazendo parkour e tal, mas. É, foi sem noção, né? Também, porque. Ela foi buscar a agulha, dormiu ali com a agulha debaixo dela, assim, pra matar alguém e começar a ficar andando assim de boa, realmente foi uma coisa muito estranha. Mas a gente engoliu, né? Mas ela que prova que foi filme, que parece filme da sessão da tarde, velho. Foi bem comédia, assim. Mas pelo menos ela teve o tempo certo pra viajar, né? De Braavos pra Westeros. Ela respeitou. O tempo que demora, né? Ela não aprendeu ainda, Jô. Não aprendeu o teleporte. Ela ainda vai encontrar o Varys e o Miguinho ainda. Isso. Littlefinger pra ensinar, ó. Imagina pra. A área não teve muita coisa, né? Tá preparada já, virou alguém grande. Pra parte agora do Bran, que eu acho que foi a que mais teve repercussão nessa. Acho que mais que a batalha do Jon Snow. O Bran é o garoto do spoiler, velho. É com ele mesmo, velho. Pois é, o Bran, ele tava lá treinando, né, com o Corvo de Senhores, o Breeding, esqueci o nome dele lá, o Corvo de Sangue. Ele tava lá treinando com ele pra aprender pra se tornar, né, o Corvo de Três Olhos, aprender a ver além das coisas comum. E ele acabou fazendo merda, né? Que o Bran só faz merda. Ele adora ver as coisas que ele não tem que ver. Acabou se fudendo, né? Acabou sendo marcado pelo Rei da Noite. Depois dele ter sido marcado de ver a visão do Jaime pegando a Cersei. E agora ele foi marcado de outra forma. E correr atrás dele, né? O mais interessante do Bran, na verdade, de tudo isso, além do Hordor, que a gente vai falar, são as visões dele, né? Uhum. As visões dele, que ela mostrou, né, finalmente, que o Jon Snow realmente é filho da Lyanna, e deixou assim bem claro que, muito provavelmente, a não ser que alguém tenha estuprado ela no meio do caminho, ele é filho do príncipe lá, né, do Rhaegal. Voltando pro Bran, o Bran encontrou lá o tio dele, né? O Benjen Stark, que lá ele virou o Benjen e virou também aquele personagem que tem no livro, que é o Mão Negra, né? Cavaleiro. Apesar que ele também não deixou claro que ele é o Mão Negra, né? Ficou meio estranho. O Benjen só apareceu, não tinha ator pra salvar eles, botaram o Benjen e pronto. E o lobo dele morreu de graça porque precisa cortar custo, certo? Porque nenhum lobo iria fazer aquilo que o lobo dele fez, mas tudo bem. E pra parte mais interessante do Bran, que foi o Hordor, né? Pra mim, fodacho. Foi muito foda. Muito melhor que Marta. Foi muito Mas foda. Mas o que tem a ver, mano? Ah, não sei. É porque era um nome. Era um nome. E eu precisava fazer um xingamento de graça. Você é um otário, mano. Mas o que vocês acharam do Hordor? É, como eu falei no começo, foi a maior surpresa dessa temporada, foi ele. Eu perguntei em off quando aconteceu o episódio. Eu vou perguntar de novo aqui, porque eu acho plausível aqui pra gente comentar sobre isso. Quem assistiu dublado Game of Thrones? Eu só assisto legendado. Ninguém assiste dublado? Eu assisto dublado e legendado, depende, mas esse específico eu admiro que assisti legendado. Ah, então não vai dar mais. Mas não, mas eu vi dublado depois, eu baixei dublado e vi depois. Porque, assim, na hora que quando você assiste que a palavra se encaixa, é foda. É foda, é aquele impacto de surpresa. Mas eu fiquei pensando assim, depois eu fui ver no dublado, eu fiquei pensando assim, que sem graça essa cena, velho. É, segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura a porta, segura a porta, a porta, a porta, a porta, a porta, a porta. Segura a porta, ficou assim. O impacto é totalmente diferente, quer dizer, não tem impacto nenhum. É, mas na cena. É, mas é foda, né? Assim, o macho não pode se desculpar, né? Ele não. É da hora, mas fazer o quê? É genial. É. Mas ele usou o inglês. Ele podia ter usado é, então, é o não, jogo, sim. É eu, tô, não tô, eu não tô culpando. Deles, né? Eu não tô culpando dublagem. Eu tô nem falando, dublagem, nem tradução. Não tem nada a fazer. Ver. É uma coisa que, infelizmente, é, sim. Deviam ter pelo menos colocado um asterisco, né? Só que eles não colocam esse tipo de coisa. Só os fansubers fazem isso. Deviam ter colocado, né? Um asterisco igual os fansubers faz quando vai passar o jutsu do Naruto, as piadas japonesas que a gente não entende por causa das. Aparece com uma palavra. Estrela. Aparece com uma observação isso, lá, né? Isso, qualquer coisa. Essa palavra era pra não. Ser hold, hold, hold, de segura a porta em inglês, papapá. Qualquer coisa, mas ficou muito sem noção. É. Azar de quem assistiu dublado primeiro. Sorte de quem assistiu legendário. Mas que foi espetacular. Foi. Tinha até umas sugestões, agora eu esqueci. Mas tinha umas sugestões aí de segure a porta pra qual era. Não faz dele. Isso, não, velho. É, não! Teve um até que eu vi que ficou legal pra cacete, mano. Teve um que ficou da hora, agora. Só que eu não lembro. Mas agora eu não vou lembrar pra falar aqui no cast, mas procurei no Google que tem um que ficou muito legal. Ficaria até o nome da hora. É, o bagulho do segura a porta. Mas seguindo, já que não deu pra fazer o segura a porta. Mas teve algumas. Teve em alguns países que conseguiu remediar. Sim, alguns conseguiram. Mas a maioria bem. Foi tudo países nórdicos, né? Países que têm a influência do Gália, da Gália, né? Que eles. Eita, do idioma. Porra, eita porra, agora sim, agora o bagulho ficou culto. Vamos lá, linguista. Tá falando com linguista, cacete. Se eu não souber falar pelo menos. Linguista mas, de é... porra nenhuma. Mas ficou até interessante alguns países. Então, como mas o inglês é de origem anglo-saxão, então as línguas, os idiomas que são originários do anglo-saxão, conseguiu fazer. Continuemos. Mas, conseguiu encaixar. Vamos de Porto Real, então. Porto Real, aconteceu muita coisa, ficou a primeira, as 5 primeiros episódios só o negócio do Pardal, chato pra cacete. O Alto Pardal lá, falando as verdades da religião do Sete. E o coitado lá, fizeram lavagem cerebral nele. Em momento algum, aquela mina conseguiu me convencer que ela realmente tinha sido influenciada pelo Alto Pardal. Ficou bem fraco ali, né? Pois é, eu pensei que ia ter ação ali com o Jaime, mas não teve nada, com o Jaime. Putz, eu também, bicho. Na hora que chegou ali na frente do Alto Pardal, todo mundo ali, eu falei, caramba, vai, agora vamos pra cima. Não, beleza. Não teve nada, né? Ela decidiu se entregar. Entregar a fé do Sete. A fé do Sete. Mas, fora isso, né? O bom mesmo foi o final, né? Porque desde o começo do episódio ia ter o julgamento. O julgamento só aconteceu no último episódio. Fora isso, não aconteceu mais nada. O que aconteceu foi bem óbvio. Sim. Mas no último episódio fechou com chave de ouro. Era óbvio, a série deixou bem óbvio. A série falou 200 vezes sobre os tais fogo grego. É fogo o que mesmo? Fogo vivo. Grego. Mas é porque tem o fogo grego também, que é fogo vivo. É o mesmo nome, é a mesma coisa. Eu não sei se você sabe. Procura fogo grego, é a mesma coisa que fogo vivo. Desculpa, se você não tem cultura. Nossa. Não, o cara não pode aceitar a zoeira. Não, ele não aceita. Tem que humilhar. Desculpa se você não tem cultura. Não, vou procurar essa grego, porra. Fogo vivo é a mesma coisa? Me desculpa se você não tem cultura. Assim, eu venho da escola de artes do Santo Amaro, eu sei dizer as coisas de certinho, fraco. Mas continuando, que eu não vou esperar na edição. Fogo grego era uma água incendiária usada pela Maria Bizantina. Os bizantinos usavam em batalhas navais para maior efetividade, pois ele podia continuar queimando ao flutuar na água. E? Eita porra! E? Só que na série não fala fogo grego. Fala porque fogo eles não traduziram. Porque não existe Grécia na porra. Então, e pra que a gente vai falar da Grécia? Não teria animal, sentido fogo grego e o animal. Western. A gente tá falando de Western, a gente tá falando de série. Se existe a Grécia e o Western. Animal. Você pode ter falado que se baseou nisso. No nosso seu mundo. Cretino. Seu cretino, idiota. Vai procurar seu fogo grego, seu fogo vivo. Seu idiota. Mas continuando, depois da mais uma aula que eu acabei de dar aqui. Aula de quê? De história dessa vez, não foi de bicho. Ah, de porra de grego, seu animal. Bicho, é muito chato, mano. Fala da arrombado. Volta pro cast. O que aconteceu? Foi usado fogo vivo lá na série pra destruir tudo no final. Eu achei da hora, que eu não imaginava que iria destruir o que eu pensei que ia tacar fogo em toda a cidade, não só no Septo de Bailó. Achei triste porque o Septo de Bailó foi feito por um dos melhores reis que já existiu. Fiquei triste. Eu sou uma pessoa de coração bom. Mas também depois eu falei, foda-se. Oxi, é louco. Eu tive um sentimento pelo tá bom, foda-se, vai de novo. Fora isso, não aconteceu muita coisa. Foi só o final mesmo, eu achei da hora o moleque se matando no final. Eu esperava que ele ia morrer dentro do septo, mas eu não esperava que ele ia morrer daquele jeito, suicidou-se. É bom que ele representou muito bem a juventude de hoje em dia, que não tem esperança mais. E não aconteceu muita coisa em Portel, também foi parado. Por quê? Porque eles dependem de uma ação e ninguém vai atacar eles nessa temporada. Então, acho que a temporada é que Porto Real tava mais protegida. E sem o tiro em Porto Real é foda. Eu pensava que essa religião aí, dos pardais, dos passarinhos, eles iam fazer mais alguma coisa diferente, pô. Ia ameaçar ainda mais, tá ligado? A Cersei ia ser mais efetivo, mas. É porque. Sei lá, foi fraquinho, cara, no final. Eu achei meio. É porque assim. A religião. Ela é fortíssima no nosso mundo, porque ela tem anos e anos de história aí pra fortalecer. E uma religião precisa desses anos de história. Na série, eles foram introduzir a religião do Sete, assim, obviamente, a religião do Sete desde o começo, mas foram dar uma força pra ela agora nas últimas duas temporadas, três temporadas. Então não tem, a gente não tem aquele apreço pela religião. Então o impacto dela desaparecer, não, pra nós não, não muda nada, tá ligado? Diferente não, do que não, acontece no mundo real. Não, na série beleza, mas você não acha que... Sei lá, porque pô, o povo se levantou contra o rei, contra a rainha e tal, beleza, mas do nada, vão tacar fogo, explodiu. Não, já era. O povo só queria ver a Cersei pelado. Era só é, isso. Então, é isso que eu também acho, que agora. Eles têm agora, que ter brigado pela coisa também. Porque não deram espaço. Eles no, agora na série, no série não, no. No livro? Na série dos livros. No livro, desde sempre, a religião ela é da hora da história. Ela é mencionada. Mencionada, ela é presente. A gente se importaria, talvez, com a religião. Já nos livros, na série não tem, a gente não se importa com aquela porra. Todas. Já era, o Cordel era chato pra cacete, foi tarde. Esse é o pensamento geral da nação westeriana. Da sua nação. Ação westeriana. Da nação do norte. Alguma coisa pra acrescentar, Duzinho? Não, segue. Eu pensei que o Jaime, que quando o Jaime chegasse lá, que falou que a mina morreu, nada, ia atacar a Dorne. Eu pensei que ia ser uma guerra com Dorne nesse coisa, mas não teve porra nenhuma. Ficou só essa enrolação. Enquanto o povo ia pra Meereen, voltava nadando pra Braavos e passava na muralha e dava volta ao mundo três vezes, não aconteceu nada. Esse julgamento demorou mais que o julgamento do mensalão. Deu. Então, Dorne foi engraçado, porque começou uma série, pá, matou lá o... Ah, o velhote lá? É o Doran, esqueci o nome dele. Esqueci, é aquele cara insignificante que na série não acrescentou em nada. Porra, ele morreu ali e Dorne acabou. Daqui a pouco aparece no final, parece que elas ficaram... Ah, vamos vingar a morte de todo mundo. Ah, deixa, depois a gente vai. Na próxima temporada, os caras estão escrevendo a gente ainda. Tem muita coisa pra falar ainda, depois a gente aparece. O problema que é esse. Que vingança do cacete é essa? Pois é, né? O problema é esse, porque assim, faz sentido, de certa forma faz sentido. Pronto, Dorne, ela é separada ali, ela quer ficar em paz. Aí então, Thiago. Se vingou, fala. Pronto. Beleza. Só que na série não faz sentido porque elas ficavam no discurso de vingança o tempo todo. Deixa eu te perguntar, eu não lembro se elas matam ele no livro. Não, ele não morreu ainda não. Ele não morreu. Muito pelo contrário, no livro acontece outra coisa completamente diferente. Então, é isso que eu achei foda, mano. Que eu achei que eu fiquei puto dele ter morrido. Porque no livro, mano, ele tem um discurso no final, velho, que eu achei muito foda, velho. No livro ele tá mal acomodado vocês... com... Os Blackfyre que não existem na série. Eu sei lá, foi meio assim, enquanto vocês estão lutando com espadas, eu tô lutando é com a mente, jovem. Isso. Então a minha vingança vai ser muito mais, por exemplo, vai ter muito mais força do que as suas que só vão só a espada. Foi mais ou menos isso. Aí eu tava tentando lembrar essa parte, cara. Eu falei, caralho, mano, eu não lembro desse cara ter morrido no livro. Porque eu achei muito foda no livro, no final dele, velho. É porque no livro ele tá comunado com os Blackfyre, que não existe no série. Exatamente, na série não existe. Então não tinha sentido o personagem dele. Ah, por isso que ficou tão sem graça todo esse arco aí. Na, é isso. Na então, série. Então na série... Existem outros personagens. Existe um cara lá que é fodão, um Cavaleiro da Lua lá, sei lá. Ah, então cagaram mesmo. Então, não, o Dorne... Dorne foi um lixo, foi um lixo. Dorne deixaram Dorne cagar um mesmo. Lixo. Só o negócio lá do cara matar o outro lá, realmente só deviam ter colocado isso. É, mas... então, é engraçado, porque colocou coisas lixo na série e não absorveram nada, coisas boas que tem no livro não absorveram. Não sei se foi questão de orçamento, não sei o que foi. É, pode ser também, né? Teletransporte acho que é caro, né, velho? É, teletransporte pode ser caro em alguns lugares do mundo. O Jon Snow está vivo. Alguém tinha dúvida que o Jon Snow não estava vivo? Quem tinha dúvida é idiota, velho. É, idiota é. É. O que acho que essa nem o Martin tem coragem de matar. É, pior que ele vai matar no próximo livro. Mas a gente tem que falar também no final da quinta temporada, né? Que foi a morte dele que deu o que falar por um ano seguido, né? É, foi bom que eles conseguiram esconder a gravação deles, porque ele tava lá, só que não pegaram muitas cenas dele gravando, né? E o pessoal tava em dúvida por causa disso, que não viram ele gravando muito. Mas ele foi lá e não tinha morrido, como a maioria das pessoas já tinha praticamente certeza. E com isso, fez com que ele, já que ele prometeu servir a patrulha até a sua morte, ele fez por onde servir a patrulha até a sua morte. Ele só não contava que ele ia voltar da vida. Mas ele... cumpriu a promessa dele. Eu achei muito louco isso aí, cara. É, os votos dizem até a morte, não dizem? É, ele cumpriu, mas não adianta ninguém querer ir atrás dele querer matar. Pois é, ele cumpriu com a palavra dele, ele seguiu até a morte. Até um amigo dele falou assim: você é louco? É, pois é, né? Vai entregar o manto, por que você tá metendo louco, cara? Cabe advocacia, essas coisas e tal, mas aí. Advocacia. É, porque tem que ver o contrato pra ver se tá tudo certo mesmo. Tem cláusula falando. Se o cara voltar à morte, esse tipo de coisa, né? Aí o Jon Snow ficou naquela frescura, voltou lá pra terrinha dele lá, de volta pra minha terra, e falou: é o seguinte, maninha, você que apareceu aí, vamos dar um jeito, pegar nosso castelo de volta. E começaram a recrutar o povo. Foi quando apareceu aquela mina lá que não, peraí, não foi ele, não foi ele que falou isso, não, velho. Ele tava querendo esquentar o corpo. Corpinho, eles falaram com o outro, né? Eles falaram um com o outro, né? Aí Sansa e Jon Snow resolveram que iam pegar o castelo de volta, certo? Sim. Jon Snow pediu a ajuda dos selvagens, né? Alguns acharam que era justo, outros acharam que não. Eu achei que era justo, já que ele salvou os selvagens. Nada mais justo que o selvagem ajudasse ele. Achei que não tava pedindo esmola, não. É mútuo, é uma ajuda mútua. Eu concordaria, de boa. Eu achei que não foi nada fora do comum. Olha, ele não pediu ajuda? Ele não foi ajudado? Não foram ajudados lá? Na verdade, eles não pediram ajuda. Na verdade, ele foi oferecer ajuda e eles precisaram da ajuda dele. Não, só o que ele falou de que... de que pra enfrentar os outros, eles precisam estar unidos já... É, eu acho que foi justíssima a solicitação dele. É lógico, imagina enfrentar os outros com o norte todo dividido. Não tem como. Pois é. Então... ele foi lá, né, atrás de pegar de volta o castelo do pai dele, né, da família dele. E a irmã tava junto. Nesse meio tempo, o Mindinho usou o teleporte, botou lá os dedos na testa e procurou o Ki da Sansa e teletransportou. Apareceu lá do nada, falando que tinha o exército, que era do primo dela, e que se ela quisesse, era todo dela. E isso ficou bem entendido que ela não queria. Mas todo mundo que tem o mínimo de cabeça percebeu que ela iria uma hora precisar. Nesse meio tempo, ele foi atrás de ajuda através dos antigos vassalos da casa dele, né? E muitos não quiseram ajudar. Até porque, assim, eu não achei que foi injusto. Eu achei que realmente, horas. Eles, na hora que precisou, o irmão dele fez merda. Nada mais justo que eles não confiassem. Eu não achei eles filho da... ele era um bastardo. O Rob, que era verdadeiro herdeiro dos Starks, perdeu tudo. Deixou todas as casas na mão, na merda, na verdade. E aí vem um bastardo com um exército de selvagens. Normal, né, velho? Os caras não vão rejeitar. É, nada de estranho isso. O pessoal ficou revoltado. Acho que o pessoal ficou revoltado mais porque era o Jon Snow, tá ligado? Sim. Os fãs. Porque assim, pô, eu dou total razão pra essas casas. Lógico. Os cara, o cara foi lá, fez mal merda, irmão dele. Prometeu que ia casar com a mina, não casou com a mina. Aí aconteceu a merda que aconteceu, morreu uma galera. Aí ele tá errado, eles estão errados de seguir outro cara? Não, mas o Jon Snow mesmo, ele sabia disso, ele entendeu isso quando ele foi em cada uma das casas. Ele acabei, o olhar dele não negava que ele sabia que ia ser rejeitado. Sim, dá bem, pelo menos ele se tocou que o irmão dele foi um merda. Mas de toda forma, eles conseguiram algum apoio, né? Até a Mormont lá ajudou eles. Aquela minazinha lá, aquela menina lá, mano. Que da hora. A Brienne chegou lá pra ajudar a Sansa e depois. Ó, Brienne, tá vendo como é bem consistente a série? Por isso eu gosto da série, que é a série consistente. A série que não usa teleporte, uma série que tá ali pra ajudar tudo e a todos. A Brienne foi lá pro castelo lá pra encontrar o Jaime e aí voltou no barquinho e passou a guerra, nem chegou ainda, velho. Os caras foram pra Meereen, voltaram de Meereen, foram pra Lua, voltaram, fizeram o que foi. E a Brienne tá no barquinho lá ainda. A Brienne ia voltar com um exército inteiro pra ajudar a mina na luta. O exército inteiro. E ela sozinha não conseguiu voltar. Entenda isso agora? O exército saiu lá do bagulho da Lua lá, que é difícil pra caramba andar lá no Zahrin lá, no lugar do Zahrin lá, no Vale da Lua lá. É, o Vale da Águia, foi difícil deles voltarem. É, veio o exército todinho de lá e ela não chegou lá. Isso aí. Ligão, porque ela pegou o caminho que passava por dentro da Floresta Negra, do Hobbit. Agora tá explicado. Aí os elfos fez um bagulho com ela e tá. Até ela chegar do outro lado, tá ligado? Agora tá explicado. Mas é totalmente sem noção. Você cara devia participar da guerra, não participou. Vamos ver o que vai acontecer com ela na próxima temporada. Ela também não pegou o Jaime dessa vez. Ela vai ficar com o Selvagem lá, João. Vamos ver, né? Tormund. Ele ali ficou apaixonado por ela, hein? Da hora quando ele olha pra ela. Mas nos outros acontecimentos, foi muito louco o nono episódio. O nono episódio foi com certeza o melhor episódio de série que eu já vi. E não é porque eu sou fã de Game of Thrones, é porque o bagulho foi foda mesmo. Foi cinematográfico o negócio, foi incrível. Até como batalha, batalha, velho, de medieval, foi o melhor que eu já vi. Pô, foi realista, foi tudo, né? Porque não tinha dragão, não tinha magia, tinha porra nenhuma, era só homens lutando mesmo e já era. Aquela parede de escudos, velho, que foda, mano. Muito a claustrofobia ali do Jon Snow. Também que eu não sou claustrofóbico, então fiquei de boa. Mas ali não é claustrofobia, velho. É, o cara tá sendo esmagado, pisoteado, velho. Mano, não, se eu tivesse assim, guiado, a galera fica aquela hora. A galera ficou claustrofóbica aqui, tava assistindo, entendeu? Ah, sim. Como eu não tenho esses problemas, eu fiquei de boa. Mas o Júnior falou que aí quase morria, hein? Pessoa da mão. Mano, eu passei mal, hein? Fiquei com falta de ar, mano. Você é louco. É, eu fiquei de boa. Imagina a Esther batendo no peito dele, ah, Júnior, volta! Mano, eu tava quase dormindo assim, daqui a pouco o maluco cai e tava tentando. Eu, caraca, mano, que porra, o maluco vai morrer agora. Não, velho. Pô, esse episódio valeu pela temporada toda, mano. Game of Thrones tem uma tendência a ter um penúltimo episódio mais foda de todos, né? É sempre toda essa temporada. Pra valer por todos, é. É sempre o nono episódio. Mas é de toda forma. Eu gostei do John, sempre que passava o John, claro que todo mundo gosta do John, eu gostei do arco dele, achei bem interessante. Gostei, obviamente, deles conseguirem de volta o lugar deles, né? E a irmã dele ter feito merda e ter reconhecido que fez merda. Foi um crescimento do cacete pra personagem, que era a Sonsa, já não é mais a Sonsa, né? Oh, vimos até uma cena de RPG, né? Arqueiro versus Cavaleiro, ó. Pois legal. É, Arqueiro versus Cavaleiro. Mas aí, vocês acham que a Sonsa vai cair nas piadas do Mindinho? Você acha que ela vai começar a desconfiar do Jon Snow? Ou você acha que ela confiou agora e já era? Vai, a série deu todo aquele diálogo que eles têm logo depois da vitória no último episódio, de que nós temos que ficar junto. Mano, aquilo é totalmente caminho pra intriga, velho. É totalmente. Todas as histórias que os personagens se juntam demais, a tendência é que vem treta por aí. Vem briga entre eles por aí. Eu tô com você, Putz, mano, eu. Eu quero que não, cara. Você não gosta? Porque, porque assim, mano, eu queria que ele se... Não, eu queria que ele se unisse pra, pra fortalecer a casa Stark de novo, cara. Sabe por quê? Sabe por quê, Júnior? Eu acho. Porque é foda, mano. O motivo. De novo, mano. Ó, vai acontecer a guerra lá no sul, certo? A Dany tá chegando lá com seus 1 zilhão de navios, certo? Certo. Pra conquistar o Westeros. Vai começar, obviamente, pelo sul, que é onde fica o, a capital do, do reinado, certo? Bora. Dentro dessa perspectiva, o que, que vai acontecer no norte o próximo coisa? Porque o no, os zumbis lá, os White Walkers, não podem continuar avançando, porque senão vai ficar sem plot lá pra frente. Tem que esperar a Daenerys resolver o negócio lá no sul para que eles possam defender o norte do, dos White Walkers. Eu acho que vai... E o Mindinho não, vai, não pode ser excluído da série. Eu acho que vai rolar umas intrigas lá em cima, lá, com esse negócio aí do Mindinho. Acho que vai rolar até casamento. Só apostando até em casamento do Mindinho com a Não situação. Duvido não, viu? Aquele, passou, aquele sorriso do Mindinho lá, que não engana ninguém. Eu acho que não vai ficar barato, não. Eu acho que vai rolar umas treta grande lá e ela tá ferrada, a Sonsa. Eu acho que ele até. Ele vai ser o gatilho dessa treta, eu acho, o Mindinho. Não, não, com certeza o Mindinho tá o gatilho dessa bagunça aí. Eu, infelizmente. Porque não, não tem o que fazer. Ou é isso ou os White Walkers. Os White não, Walkers isso não é. Podem não, mas agora. Tô falando assim, a minha vontade era que eles se unissem logo e fortalecessem a casa Stark, mas. Sim, mas aí não é conto de fada da Disney, né, pô? É... Olha lá, que não é muita diferença, porque a Disney tem pornografia lá no, nos desenhos. Passado da Disney. Caraca, mano. É, o James Knight foda e pronto, é isso aí. E ele agora é rei do norte. Ele é rei do norte, você esqueceu disso aí. É isso, rei do norte. E aí, você acha que vai mudar alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que ele continua sendo o mesmo fodão que ele já é. Sem graça você, velho. É, porque, dependendo dele ser rei do norte ou não, ele ia liderar os caras do mesmo jeito. Mas assim, ele sendo rei do norte, agora ele é um Stark? Ou não? Ele continua como um Snow? Quem que decidir isso aí é a Sansa, né? Que é a Sucerana. Ela pode decidir, falar, agora você é um Stark, eu considero você um Stark. É a legítima irmão. Ela já legitimou, mas já. Beleza. Diretamente. Mas eu acho que os caras legitimaram ele como coisa, mas pela consideração dele na batalha, não por conta de honrarias de nome e essa merda. Não, sim. Isso aí foi contra a batalha. Eu acho que isso aí se ele falar alguma coisa com a merda, ele fala, não pode. Ah, vai tomar no seu. Cala a boca, sua merda. Quanto isso aí, beleza. Isso aí já tá resolvido já. Ele é legitimado agora. Apesar de todo mundo saber que ele é filho, que ele é um filho da Lyanna com o Rhaegar, né? O coisa. Então agora só esperando pra ver o que vai acontecer, né? E eu acho que eles não vão descer pro sul. Não no. Tipo, pode ser no final da temporada. Mas no começo da temporada eles vão deixar tudo em paz lá pelo sul lá. O povo que se resolva. Oh, Agora sobre a nossa rainha, né? E aí? É a Xuxa? Vocês são rainha de Enerys ou são o rei do norte? Tem que escolher. Tá todo mundo aí apoiando os dois. Tem os dois não, é um de cada lado, amigão. É, mas o dragão é três cabeças, filho. Não, mas eu tô falando de reinado. Você acha que a Daenerys vai chegar lá, abrir as pernas e falar: ah, Jon Snow, você é lindo, você merece. E aí, já é. Por que não? Porque a Daenerys, Stormborn, rainha de não sei o quê. Puta, não começa a falar, não, senão o cast vai dar. Vai ser uma hora só você falando. E aí, você acha que ela vai falar: ah, você é fodão, vou ficar com você de boa? Depois dela ter sido toda revoltada, a série toda? Não, mas ela vai casar com alguém, ela já. Não, que ela pode pegar o Jon Snow e sair, beleza. Todo mundo já desconfia. Mas ela vai chegar de boa, eu tô falando assim, de boa, e aí? Eu acho que não. Acabou. Não, vai chegar lá, isso aqui é meu, beleza, sai. Ô Xuxa, sai daí que agora aqui é Angélica. Pronto, não, até porque ela já deixou claro que ela quer uma liderança de mulheres, né? Ela é. É isso então, você acha que o Jon. Por isso que eu tô falando, vocês são Jon Snow, rei do norte, ou vocês são Daenerys? Vocês são Team Jon Snow ou Team Daenerys? Aqui é Team Capitão Brasil, Jovem. Capitão Brasil não veio hoje, não. Capitão Brasil tá dormindo. Que postem nos altos. E aí, o que vocês acham? Ah, eu não sei, porque eu não. Sei lá, eu não acho que vai entrar numa guerra entre os dois, velho. Eu também não vou opinar, não, porque eu não acho que vai chegar ao ponto de uma guerra entre os dois. É aquilo que você falou, Jovem. Vai ser aquele plot lá do norte, do sul e tal. Aí vai ver que os White Walker lá aparecem e eles vão ter que se unir. A oitava temporada acabou, beleza. Fecha as cortinas e vamos embora. Eu também acho que não vai fugir disso. O desafio da Daenerys já ficou mais fácil, que é a Cersei. A Cersei é fácil? Cersei até agora é a única que tá viva lá. Ela vai torrar ele com montanha e com tudo, Jota. Quem é montanha perante três dragões, velho? É, Jota. Sei. Agora sim. Vai que o montanha é fodão. Pronto, agora ele se transforma num dragão lá também. O que será que o Montanha fez com a freira lá? O que será? É. Sei lá, torturou ela. Ah, você é sem graça demais. Prossegue. Eduzinho queria uns negócios estranhos, hein? Então a Daenerys foi sequestrada. Foi sequestrada só pra conseguir o exército. Isso foi óbvio. Foi uma artimanha bem fraquinha. Espero que no livro não seja assim, seu Martin. Espero que seja bem mais trabalhado isso. Martinho. Mas de toda forma, ela foi lá. Conseguiu o exército dela bem fácil, mostrando que ela não é. Que a não queimada faz parte dos chifres dela. É, voltou com o exército dela em tempo recorde também. Enquanto isso, o Tyrion tava lá brincando de ser rei, né? Você acha que ele fez merda ou que não tinha mesmo como não. Como segurar os caras lá? Não tinha como, velho. Não tinha como segurar. Eu também acho que não tinha como segurar, né? Acho que ele não fez merda. Ele fez tudo que ele podia fazer. Até adiou, né? Pra mina chegar. A mina chegou parecendo o Capitão Planeta lá. Então, ele... isso que eu falei, mais uma parte aí do Sessão da Tarde. Não, e o da hora é que a cidade tá sitiada, e ela conseguiu entrar na cidade de boa, e bem, ela tem dragão, só que até então ninguém viu o dragão, né? Ela entrou na cidade de boa, subiu a pirâmide até o topo lá, com o pessoal bombardeando a pirâmide, apareceu do nada, deu sua salvação. Ela veio pelo outro lado, velho, da montanha. Não, daqui a pouco aparece eles a quilômetros da cidade, negociando bem longe, e a cidade continua sendo bombardeada, tá ligado? É, mas é estratégia de guerra, né? Se primeiro você faz o primeiro ataque. Isso. Depois você conversa. Com certeza, teleporte do cacete. Todo mundo tem teleporte agora, Goku que se segura. Beleza, aconteceu daquele jeito, mas o Sir Friendzone continuou sendo o Sir Friendzone, né? Nossa, nem lembrava dele mais. Ou eu acho que ele vai fazer um papel importante, tenho certeza, que ela falou pra ele voltar quando ele tivesse a cura. Ah, sim. Eu tenho certeza que ele vai voltar, assim, no momento crucial. E ele vai trazer o quê? Trazer a cura pra quem ali? Aquela doença lá até agora... Os camagros, né? No livro é mais importante, na série. Mas acho que ele vai trazer, não uma cura, ele vai trazer alguma coisa importante pra ela, tá ligado? Chapolin colorado. Uma coisa, na hora que ele estiver precisando. Até porque vai estar ali perto da terra dele, lá no norte ali. Que ele é lá dos Mormont, né? Uhum. E vai aparecer qualquer hora ali pra ajudar. Algum segredo que talvez ele saiba que foi passado de pai pra filho, sei lá. Porque os Mormont também estão todos fodidos, né? Que o velhão aprontou alguma coisa que teve que ir pro Patrulha da Noite. Ninguém sabe o que o velhão aprontou, né? Aí não, mas também... não, Thiago. Ele foi. O que eu entendo que ele foi por conta do. Como eu posso ver? Pela desonra que o filho dele fez. Ele foi no lugar do. Do... Foi no lugar dele. Do, o do filho do foi filho exilado. O filho foi exilado e ele foi como. Como é que se diz? Eu não lembro, agora que você falou, foi acho que como... veio na minha mente alguma coisa assim mesmo. E ele foi pra lá falou... como desonra. Não desonra, vou ter né? Que... Foi como... Vou ter que reler os livros, não tem jeito. Por causa da família, né? Pra desonrar a família. E a mulher que começou a tomar conta, né? A mulher dele que assumiu a casa. É muito tempo, pô. Vou ter que ler os livros, não tem jeito. E as mulheres também são zica. Se eu não me engano, foi isso. Eu não, mas agora que você falou, eu me lembro de alguma coisa assim. Eu lembro dele falando alguma coisa assim nos livros. Ele, acho que, se eu não me engano, ele explica isso quando ele entrega a espada pro Jon Snow. Quando ele passa a espada dele pro Jon Snow, porque ele falou que essa espada seria passada pro filho dele, mas como o filho dele desonrou a família, eu vim parar aqui e agora eu entrego essa espada pra você porque você merece. Uma coisa assim, se não me engano. É, até porque ele era vassalo do Ned, né? E o Ned não deixa barato, né? Exatamente. O Ned, pra cortar a cabeça de alguém, é rapidão. Por isso que cortaram a cabeça dele, pra deixar de ser trouxa aprendendo a cortar a cabeça de ninguém. Mas voltando. O. Então eles conseguiram resolver aquele negócio lá, né? Em Meereen, conseguiu destruir os caras. Eu gostei na hora que ele matou. Eles mataram. O carinha lá matou os dois lá que acusaram o outro. Você precisa aprender a não acusar ninguém. Eu sabia, mano, que ele ia matar os dois, eu tenho certeza. Só que eu não imaginei que ia ser tão impactante daquele jeito. Mas foi bom pra cacete essa partinha. Fora isso, não teve também segredo, né? Aquele diálogo entre a mina lá, a irmã do Theon e a Daenerys foi legal também. Teve várias piadas, várias coisas assim naquele diálogo. Fora isso, e o Tyrion fazendo realmente alguma coisa que ele gosta, né? Alguém que reconheceu ele como igual, reconheceu ele como uma pessoa importante. Acho que ele chegou, ele alcançou o que ele tanto procurou a vida toda. Agora é só ele matar a irmã dele pra ele se beneficiar geral de tudo que ele quer na vida. No Tyrion tem até a cena que já representa isso aí, né? Que ele tá praticamente na mesma altura que ela, né? Isso, eu fiquei vendo aqui, ele tá na mesma altura que ele tá no degrauzinho, né? É. Ficaram ali na mesma altura, eu falei, ó, tá vendo? Ela respeita ele, sei lá. É... Ficou um negócio bem legal, assim. Foi uma série bem. Foi uma cena bem dirigida, assim, ficou interessante. E ela mostrou que ela não tá nem aí, né? Foda-se, eu dou pra alguém e na hora que eu tiver que jogar fora, eu jogo fora, já é. É, foi um conselho que ele deu pra ela e ela seguiu, né? Que ele, tira não o cara, que ele não conseguiu seguir e ela conseguiu seguir, né? Pois é. Eu tenho certeza que o Rochelle do Castro ele vai ser muito bem guardado quando acabar tudo. Tira fora. É, se bem que nessa temporada ele foi meio fraquinho, mas ele é muito bom. Ele não tinha muito o que fazer, ele tinha só que ficar esperando ela voltar, né? E tentar conter os filhos da Pia, mas não era uma situação fácil com eles. Acabou a segunda temporada. Estão lá todo mundo ainda. Aí foi quando teve o teleporte mais ridículo de todos, que durou duas cenas. Em uma cena o Varys estava em Dorne. Na outra cena, o Varys estava já voltando pro navio junto com a Daenerys pra Westeros. Pra que ele voltou pra fazer, sei lá. Ué, tá vendo como vocês não, nunca jogaram RPG? Vocês não sabem que são duas pessoas? Pô, mano. É o que eu falei, não é possível, mano. Existe a sociedade dos Varys. Eunucos que são roubados de circos e colocaram. Por isso que ele ficou com medo quando a Maga Vermelha lá falou do segredo dele lá, que ele ficou assustado. Era isso, pô. É lógico, ele tem poder. É o transporte. Existe uma religião, uma sociedade secreta. Existe mais de um, velho. Eles se comunicam, velho. Criam vários. Putz, agora pronto. É, e esse negócio. Sim. Ó, ele tem, ó, o Varys, o mundo de Westeros não, o mundo de Gelo e Fogo é imenso. O Varys, ele tem contatos em Bravos, que já foi mostrado, ele tem contatos em Meereen, em Astapor, tem contatos em toda Westeros. Ele é um cara que tem contatos em todos os lugares. E para um cara que viveu, ele não é tão velho assim, sei lá, o personagem não tem 50 anos. E ele não tem todos os recursos do mundo. Então ele é um cara que ele precisa ter ajuda. Então não é só um, são vários. Mas, no final vão descobrir que são vários, que ele é o. Que ele vai descobrir que na verdade é os homens sem rosto. Ele era do Jack Soleif. Ele é o Jack Agar, amigo. Ele... Putz, aí sim. Já ele pensou? É o Ciro Forel, ele é o Ciro Forel. Ele era do tipo de Soleil, jovem. Porque o tipo de Soleil ele for do negócio tem de uma franquinha. Tem uma franquinha em todo lugar. Todo lugar? Então ele pode ir pra todo lugar tranquilo. E ele tem amizade com todo mundo. Mas pensou se ele for da religião lá dos ninguém, lá do homem sem rosto? Muito louco. Seria interessante. Aí são várias pessoas usando o rosto do Varys em vários lugares do mundo. Mas todo mundo sabe que foi um teleporte roubado, sem noção. Eu ainda acho que dois. Eu não me incomodo muito, não. Ai, mas é o que acontece, né? A série. A temporada foi muito boa. Aliás, foi a temporada de maior audiência da HBO. Vocês acham que foi a melhor temporada? Não, foi o melhor episódio, mas não foi a melhor temporada. É. A melhor temporada é a quarta temporada. Ela que teve. O Tyrion mata o pai e o Joffrey morre também junto. Foi a temporada do final. E o Tyrion matando o pai. Pra mim, a melhor cena dos livros até agora é o Tyrion matando o pai. Um grande casamento vermelho, Ned morrendo. Qualquer coisa. Pra mim, até hoje, a melhor cena é o Tyrion matando o pai. Eu fiquei ali quase saiu. Pra mim, né? Agora, pensando bem, a que mais impactou mesmo foi a morte do Ned Stark, porque ninguém esperava, né? Aí, mas ninguém esperava. Você não esperava que o Tyrion ia matar o pai dele? Não, pera, calma, jovem. Nunca imaginei isso. Espera, jovem. Como série. No primeiro momento, você já viu em alguma série acontecer isso? O filme? Não. O que mais me segurou nessa série, mas... Assim, de me fascinar foi esse acontecimento mesmo. Então, é isso que mas, Júnior. Não, Thiago, calma, tenta entender. O sucesso. Pra mim não teve impacto, entendeu? Calma. Eu só senti ler o livro, jovem. Esse que é o problema, eu não senti esse sentimento que o Dudu. Eu tô falando. Espera. Exato, mas você tem que pensar em quem não assistiu. Quem não leu o livro. Sim, e quem não tá assistindo a série. Então, quem assistiu a série. Tipo, a morte do Ned Stark foi o bagulho mais impactante que teve. Porque aí que deu origem de abrir pra poder acontecer a morte do Joffrey, acontecer a morte do pai do Tyrion, entendeu? Mas eu não tenho coração. Mas esse foi o legal da série. Acho que o mais importante foi a morte do Ned Stark, até hoje. Não, com certeza. Foi um vira-volta dos infernos. Mas na série, a temporada mais da hora que foi mesmo foi a quarta, que foi a morte do Joffrey e do Coisa. Se bem que a morte do Joffrey no livro eu achei muito mais da hora do que o que foi na série, né? Mas... Sim, sem dúvida. Mas é questão de escritor e questão de diretor, né? Mas, de toda forma, o valeu a pena assistir, contracenando as cenas do livro. Foram muito boas, muito bem feitas. Não me arrependo não de assistir a série assim. E também não sou daqueles que fica morrendo. O legal é que vai ser duas histórias diferentes, né? Serão duas histórias. Isso é verdade. Não, e chupa pra quem fica enchendo o saco do velho que ele não escreve logo o livro. Chupa. Ah, eu não tô nem aí, amigão. Eu tenho que fazer o tempo dele. Ele não tem que correr fazer uma merda, não. Tem uma entrevista dele. Como disse o nosso amigo Miyamoto, o deus dos videogames. Quando alguma coisa é adiada. É porque é pra ficar melhor. Então, se Miyamoto disse isso, quem sou eu? Que merda sou eu pra falar contra Miyamoto? É a cara do Thiago colocar Nintendo. Não, mas então, tem nada mas a ver, né? Mas o pessoal fica questionando o cara que ele tá demorando, mas ele sempre foi um escritor demorado. Esse pra mim, foda-se, já eu não espero, vamos esperar o cara, vamos ler outras coisas, vamos assistir o Marco Polo quanto isso. Mano, eu acho que ele tá sendo patrocinado, Duzinho, não é possível, mano. É. O primeiro cara que conseguiu patrocínio da Netflix no Brasil, porque ninguém consegue, mano. Não, mano, essa série é muito foda. Mas beleza. Tá, já deu, já então. Então, galera, é isso aí, mais um podcast que nós fizemos aí sobre Game of Thrones. Espero que vocês tenham gostado. Não deu pra debater muitas coisas, falar de várias teorias, porque... ia ficar longo demais. Ia ficar, assim, por 10 horas de podcast ou mais. Mas, agora, eu acho que não vale a pena ficar fazendo teorias pra sexta temporada também, porque vai ser, acho que vai ser óbvio. A série mostrou que agora vai pelo óbvio. E como terão 7 episódios, tanto na sétima como na nova temporada, eu acho que não vai caber coisas novas, apresentar novos personagens, novas coisas difíceis. Eu acho que vai seguir bem, bem o roteiro de uma série comum mesmo. Vai mostrar as batalhas épicas e vão fazer 7 episódios para gastar menos dinheiro e botar mais ação, mais batalhas e outras coisas. Acho que vai por aí mesmo. E não é isso? E as considerações finais de vocês dois, meus amigos? É, eu concordo com você. Acho que é. Tá, eu espero que esteja realmente encaminhado pro final, né? Que faça um final legal e tal. Os livros. Agora vai ser foda, porque eu não li os livros e vai dar uma puta curiosidade ver o que ele vai fazer diferente. Mas aí vocês me resumem aí qualquer coisa se eu não ler. E quem sabe a gente faz um programa pra falar sobre isso. E... daqui 20 anos? É, porque ainda quem tá sabe? No sexto livro. Como que ele vai terminar o sétimo, né, que é o problema? A fé, filho. É a fé, tem a fé. Você não... vocês são homens de pouca fé, mano. Eu vi a fé explodindo no fogo vivo. A fé foi pelos ares. A fé foi pelos ares, amigão. Olha... um fogo grego. Um fogo grego, que o gênio não gosta. E agora só ano que vem, que bosta. E agora ano que vem. Mas é isso, tudo bem. E não é um ano de espera, galera. Não é um ano. Vocês não sabem contar, não? Não é formato Netflix. Vocês vão esperar agora, nada mais nada menos do que 9 meses pro próximo. A gente tá sendo filho. Faça um filho. Faça um filho. Alguém transou esse domingo? Faça um filho. Quando o moleque nascer, você vai poder chegar no final de novo. Pronto. Resolvido o problema. Tá vendo, Júlio? Mas por que domingo? Tem que ser no domingo? É porque eu duvido. Não, que você vê que o sábado também serve, Eduardo. Serve, é, tá. Sábado também serve. Só pra saber, só. Ele especificou uma data, é. É, vai que, né? E ainda vai terminar essa série, jovem. A série vai terminar num filme ainda. Você vai ver. Vai não, mas vai ter filme do Cavaleiro de Ringo. Faz isso, não. Eles vão falar que vai acabar na oitava temporada, mas vão falar assim: a gente mentiu, cara. Vai ter um filme ainda com um final verdadeiro dessa série. Não, pior que isso. Pior que isso, série derivada. Nossa, como série derivada. Do que seria uma série derivada de Game of Thrones? Do Egg, do carinha lá, do boa, Cavaleiro boa. Do Renato. Ah, não, Thiago, acho que eu prefiro um filme, velho. Não, pode não ser, mas tem boa. Tanta coisa, tem tanta história de Game of Thrones, tanta história. Se você pegar o livro O Mundo de Gelo e Fogo, aí você vai ver o que eu tô falando. Eu tô com ele ali pra ler e não li ainda. Eu li esse livro em 3 dias, mano. Olhe pra ele, pense eu lendo em 3 dias. Pronto, foi isso que eu fiz. Agora é bonito demais esse livro, velho. Você é louco. Que livro infernal, mano. Ou que se fizesse, se fosse pra ser uma derivada, seria aquela tretinha dos Targaryen, os Blackfyre e os... Sim, com certeza. Seria muito foda, velho. Os Blackfyre, então, eu falo, é isso aí, tem bastante coisa, viu? O velho é doente mesmo. É, o que não falta é história pra ter mais. Mas acho que ele não vai ter mais. Não vai ter mais, não. É, e aí, já deu. Beijo, pessoal. Tchau. Até. Comentem aí, falem sobre o que então, vocês acham também. A minha consideração final, eu gostei também. Eu gostei muito do... seus viados. Ah, então vamos lá, comente aí, galera. Curta a gente lá no Facebook, Irmandade Nerd lá. Procura a gente no Twitter, que é bem movimentado o nosso Twitter. Irmandade Nerd também. Isso, Irmandade Nerd também. Instagram também, me mandar de nerd. Facebook. E é isso aí, galera. Facebook, já falei. Orkut. Isso, Orkut. WhatsApp. Nerd, com certeza. Coloquem lá. No Excel, bloco de notas também. Mandem um e-mail pra mim que eu mando o WhatsApp do Eduardo pra vocês. Vá merda. Falou!